Vai morrer de saudade, virou história. Bora, cê tá de rolê com o mais foda. Amanhã já não sei, quero pra agora. Trap o que aqui é? Brick, Ceará, Angola. Quero um flow assim, swing. Como cê rebola, o quanto cê tá afim. Olha essa argola, afim. Se não for jogar assim, nem joga. Te desafio, vem comigo. Não compito com MCs, compito com seu swing. Incrível flow, como quando seu corpo infringe as leis. É como eu rimo, mexe o seu quadril. Cê mexe o algoritmo e o cast. Bandido, pega o mic, todo mundo diz afirma, mexe como se tu tivesse que ter vendido. Filma. Minha ginga é fortada, ela é rio. E herdou de South City, ela é Brasil. Treme como um terremoto. Brrr, parafal. Brrr, tu. E eu no estilo gangueiro, tão classe. São Pedro, pego tempero. Sarra, calma, tá de boa. Para, vai. Agacha, louca, bunda grande. Os gringos pira, mas só o bom malandro te faz. A calcinha em cima, a marca inteira. Os vetinhos diz, bicha pirangueira. Eu tô de caro, eu tô de... Anuncia aqui. Últimos 30 segundos pra reverter o placar agora, depois da conta.